Senhor. Como todos os últimos dias do mês nós oramos, hoje mais uma vez vamos orar juntos e também é o último dia do ano de 2010. Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos porque nesse ano de 2010 o Senhor nos amou. O Senhor nos deu uma confiança muito grande para entrar na presença de Deus o Pai em oração. O Senhor nos deu direção para os passos. O Senhor nos fez mais parecidos contigo. O Senhor nos deu uma força ilimitada para vencer obstáculos. O Senhor nos deu razão e propósito para a vida. O Senhor nos deu uma esperança imortal. O Senhor supriu todas as nossas necessidades e o Senhor nos deu vida. Somos mais do que vencedores. Obrigado, Jesus. Amém. Feliz passagem de ano. Deus te abençoe e até 2011. Um minuto com pastora.